do capítulo. Talvez você até ache isso ridículo e incrédulo. Cito a você o segundo versículo. O Senhor Jesus Cristo diz isso: que por aqui não ficará pedra sobre pedra. Sinais da vida do verdadeiro Deus manifestarão. Muitos dirão, sou eu, Cristo tentando iludir. Guerras aparecerão, nação se levantará contra a nação. Escassez de alimento, a voz de crente, o poderoso nome atrairá fome, muita fome. Poderosos fulminantes terremotos trarão muitos mortos. Isso acontecerá em todos os continentes, desde o sol nascente até o sol poente. Para os descrentes isso será o princípio das dores. Choro, lágrimas, súplicas, dores. O princípio das dores. Choro, lágrimas, súplicas, dores. O princípio das dores. Choro, lágrimas, súplicas, dores. O princípio. Quando as tragédias estiverem em evidência, quando você começar a enxergar a desolação, espada afiada de separar aqueles que não crerem, rejeitaram o amor do Senhor. Não houve tribulação como essa. Olha o nosso sistema, veja a abundância de problemas. Lembre-se dos tremores e toda assolação que destrói o Japão. Recorde-se de Los Angeles, você sabe, você viu. A terra ruiu, a casa caiu. Ruanda, vidas encerradas, negros mortos, a marcha dada. Etiópia, população raquítica fraca, alimentação negada. Outras nações renegam a cura, exercem crueldade sobre aquelas criaturas. Olha o norte e nordeste, o Ceará, quanto tempo não chove aqui. O clima seco impede a terra de progredir. Irã, Iraque, States, Vietnã, Chechena e Bósnia, guerra, tragédias. Quem tem ouvidos, ouça, não nos ignore. Pra que no futuro amanhã você não chore. É. Choro, lágrimas, súplicas, dores. O princípio das dores. Choro, lágrimas, súplicas, dores. O princípio das dores. Choro, lágrimas, súplicas, dores. O princípio. Após a tribulação desses dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esse é o sinal. Revirá com poder e muita glória. Todos os povos da terra se lamentarão. Anjos tocarão as trombetas do juízo final. Será o fim para os ímpios obedeceram a lei. Se assim está escrito, é assim que eu creio. Os escolhidos serão separados e levados ao paraíso que pra eles foi reservado. Caro amigo, você está alertado. Seja por Deus ou apenas mais um renegado. Nesse dia todo joelho se dobrará. Nesse dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Arrependa-se, regenere-se dos seus erros ou a ira que virá te consumirá. Te consumirá. Te consumirá. Choro, lágrimas, súplicas, dores. Choro, lágrimas, súplicas, dores. O princípio das dores. Choro, lágrimas, súplicas, dores. O princípio. Yeah. ABC 16. Álbum. Arrependa-se. Arrependa-se. Yeah. Pregador Lu, DJ Betico e Charles MC. Arrependa-se. Yeah. Arrependa-se, sete taças da ira foram derramadas. Nessa história somente quem se arrepende é que se salva. É que se salva. Yeah, yeah, APC 16, APC 16, APC 16. Álbum, arrependa-se. Yeah.